eu realizo tantas coisas. Eu alcanço os meus sonhos mais distantes. Com você eu me entendo e me encontro. Com você me sinto sempre tão feliz. Esperança, alegria, sentimentos. E por isso sinto amor dentro de mim. As tristezas soltas somem com o vento. Como é lindo a gente se sentir assim. Não tenho medo, eu sei que posso conseguir o que eu quiser. Você me aceita desse jeito que eu sou. E eu te amo porque sei quem você é. Não tenho medo. Sinto amor dentro de mim. As tristezas soltas somem com o vento. Como é lindo a gente se sentir assim. Não tenho medo, eu sei que posso conseguir o que eu quiser. Coração.